Espaço Saúde. Coluna Espaço Saúde, todas as segundas e quartas-feiras, aqui na Band News FM. Hoje o médico convidado é o Dr. Hamilton Junqueira, que é professor da pós-graduação em endocrinologia da Faculdade IPMED. Obrigada por nos atender mais uma vez, doutor. Obrigado a você, Edmar. Doutor, bom tema para a gente falar, né? A gente já está finalizando aí mês de janeiro, entrando no mês de fevereiro, mas a gente sabe que o pessoal anima é no início do ano. Vou mudar minha vida, vou mudar minha história e também vou mudar meu corpo. Funciona, doutor, essas dietas imediatas que todo mundo costuma fazer no início do ano? Pois é, né, Dimara? A gente já dizia que ano novo, vida nova, né? Isso quando se trata, assim, de alimentação, mudança de corpo, né? Isso é a época mais comum onde os pacientes procuram realmente o consultório com esse intuito de, não, eu vou fazer uma dieta nova, eu vou começar a academia, eu vou emagrecer, eu vou parar de fumar, vou parar de beber, vou parar de comer carne. Toda intenção é boa, né? O grande problema é que isso às vezes não se sustenta, né? Geralmente as pessoas querem começar de uma forma muito radical, cortar tudo de uma vez só, e depois não consegue manter aquilo que possivelmente irá fazê-lo emagrecer, né? E com o decorrer dos meses, né? Entrando em fevereiro, a rotina do dia a dia, e isso acaba ficando em segundo plano e voltando tudo como era antes, né? Ô, doutor, a mudança de hábito é que parece ser a história mais difícil. Você quer um imediatismo, né? De um emagrecimento, mas na verdade você passou a vida inteira comendo tudo, né? Mudou o seu corpo por completo, e aí você quer recuperar tudo isso em um mês, em dois meses. Isso é sempre perigoso. É, você disse muito bem aí, né? O tratamento da obesidade, né? E quando a gente fala obesidade, eu não falo só do grande obeso, não. A obesidade, grau 1, grau 2, o sobrepeso, né? Aquele incômodo mesmo que a gente gostaria de perder. E geralmente isso não foi ganho de um mês para o outro, de meses para outro. A gente vem adquirindo esse ganho de peso ao longo do tempo, né? Então, para fazer a perda desse excesso de peso, também tem que ser num tempo hábil que o corpo consiga voltar àquilo sem um esforço muito grande que não consiga manter depois, né? A gente fala que a perda de peso ela tem que ser efetiva, mas tem que ser sustentável, porque existe uma doença chamada obesidade e essa doença geralmente ela se torna crônica. E essa doença causa gordura, ou seja, obesidade e gordura não são palavras sinônimos, né? Obesidade é um problema que leva ao aumento da gordura. Quando você se propõe a fazer uma dieta, quando você se propõe ao médico, tomar um medicamento, fazer atividade física, você está tratando a gordura, mas não a obesidade. Na verdade, nós, na medicina, os médicos, a gente não tem um tratamento efetivo para a obesidade. Então, a obesidade só vai ser tratada. Ela, a princípio, ela não é curada. E para se tratar a obesidade, a gente tem que manter as coisas, os hábitos, os medicamentos, as dietas que fizeram a gente perder peso. Uma vez que você pare com qualquer desses itens que fez você perder peso, normalmente a obesidade vai acumular gordura de novo, né? E fica essa coisa crônica, esse famoso efeito sanfona, né? Que a pessoa emagrece e depois para com aquilo que a fez emagrecer e volta a engordar de novo, né? Isso é uma rotina. Por isso que a gente tem que fazer a ideia, nesse início de ano, é muito louvável que as pessoas queiram mudar hábitos mesmo, né? Mas tem que fazer uma programação para conseguir mudar esses hábitos de forma efetiva e sustentável. Fazer alguma coisa é que ela dê conta de manter na sua rotina. Não uma coisa que fique cutucando a sua rotina, né? Porque a rotina, infelizmente, vai vencer essa batalha aí contra a dieta, que, né, já não é uma coisa agradável se fazer, e a rotina da gente acaba impedindo que a gente mantenha esses hábitos muito rigorosos para conseguir perder peso, né? Muito comuns, doutor, são as restritivas, quando você quer essa história do imediatismo, né? Ah, é o abacaxi, ah, é o líquido, passei só líquido, ah, é a proteína. Que perigo se traz para o organismo quando você extingue determinados alimentos de uma vez? É verdade, mas isso é muito importante frisar, porque eu falo muito isso no consultório, a gente tem que comer de tudo e não tudo. É completamente diferente, né? Você tem que ter uma alimentação, o nosso corpo, nós somos seres humanos, somos seres onívoros, né? O que significa isso? Nós somos feitos para comer de tudo, nós não somos nem carnívoros, nem herbívoros, ou seja, não temos que comer nem só mato, folhas, e nem só carne. Então, nós precisamos de nutrientes existentes nas carnes, nós temos nutrientes, precisamos de nutrientes existentes nas verduras, nos legumes, enfim, nas frutas. Então, assim, quando a gente se propõe, geralmente essas propostas que você citou aí nunca são feitas num consultório médico. É sempre uma amiga que passou, leu numa revista, ouviu no rádio, né, viu na internet, ah, dieta da lua, dieta de Jesus, né, que existe, dieta do paleolítico, você só pode comer o que o homem do paleolítico, da era paleolítica comia, dieta da Carolina Dignam, dieta da Débora Seco, né, dieta do abacaxi, enfim, qualquer dieta que você se propõe a fazer, você vai perder peso, porque a dieta consiste numa mudança de hábitos. Mas o mais importante não é isso, perder peso, é saber se você consegue manter essa dieta a longo prazo e ou se essa dieta é saudável, que é o mais importante. Você não pode fazer uma dieta assim restritiva completamente por um prazo muito longo. Porque às vezes a gente pode orientar assim, uma dieta mais restritiva, por exemplo, fazer diminuir o carboidrato, diminuir a proteína, né, diminuir a gordura, mas até um certo tempo. Depois de um certo tempo, a gente vai propor mudar essa dieta para um outro tipo de dieta. Fazer alguns exames, saber se os nutrientes estão corretos, se a proteína está correta, se a glicose está correta, para poder fazer sempre um tratamento efetivo e sustentável. Mas eu recomendo sempre que esse tratamento, antes de começar a fazer, tem que ser dentro de um consultório médico, porque é o médico que vai saber as suas necessidades, os seus riscos, quais nutrientes você precisa, quais você pode tirar. Quais patologias, porventura, você pode vir a ter de fazer uma dieta X, uma dieta Y? Quais patologias você já tem decorrente de ter um risco familiar? Então, assim, são condutas que não é só você tomar, assim, abrindo um Google, pegando uma dieta qualquer, a amiga fez, eu vou fazer também, porque saúde é coisa muito séria, né? A gente fala, parece até meio clichê falar isso, mas é realmente uma coisa que a gente tem que preocupar, porque sem saúde a gente não tem trabalho, a gente não consegue fazer nada, né? E a gente só vai sentir a falta dela quando realmente ela faltar, né? Enquanto a gente é saudável, infelizmente a gente não preocupa tanto com ela, né? Então é juízo aí para quem está nos ouvindo agora e pensando que vai mudar o corpo todo de uma hora para outra. Nós conversamos na coluna Espaço Saúde de hoje com o professor da pós-graduação em endocrinologia da Faculdade IPMED, Dr. Hamilton Junqueira. Obrigada, doutor. Obrigado você, obrigado a todos os seus ouvintes também.